Outra história assim vai começar. E todos vocês, neste mundo encantado, vão sonhar. É só escutar com atenção e viajar na asa da imaginação. Que alegria vai tomar seu coração. A viúva Matilde tinha duas filhas, uma feia e preguiçosa e outra bonita e trabalhadora. Todos os cuidados da mãe eram dedicados à menina preguiçosa, porque era sua filha verdadeira. A outra, embora fosse boa e esforçada, só recebia maus tratos, já que era sua enteada. Eu, que sou o príncipe, quero me casar com a jovem linda e trabalhadora. Escute, príncipe, nessa história você não entra, por isso não se meta. Mas eu queria me casar com... Já disse que não é possível e não insista, portanto, vamos prosseguir. A viúva fazia todas as vontades e caprichos da filha malvada. E como se chamava ela? Clotilde, enquanto que a filha bela, chamada Florença, era obrigada a fazer todo o serviço pesado da casa, aguentando sermões e maus tratos da madrasta, sem poder abrir a boca para reclamar. Florença, que lindo nome. Lembra uma flor. Enquanto Clotilde brincava com as amigas, Florença, a pobre irmã, fazia faxina na casa a semana inteira. Aos domingos, para se distrair, Florença sentava-se à beira de uma fonte para fiar. Um dia estava tão cansada que adormeceu e deixou o fuso cair dentro da água. Que desastre! E agora? Como é que eu vou voltar para casa sem fuso? Minha madrasta vai me moer de pancada. Quando a menina voltou, a madrasta começou a gritar furiosa e ordenou: volte à fonte e pegue-o. E não me apareça aqui sem ele. Mas a fonte é muito funda. Como é que eu vou fazer? Deixa comigo. Eu mergulho na fonte e num minuto trago o fuso de volta. Príncipe, eu já disse que nesta história você não entra. E depois, pescar fusos, anéis e outros objetos é trabalho para o pescador dos mares. Se quer buscar de volta fuso, joias e colares, não é uma lorota, chame o pescador dos mares. O pescador ela chamou, mas ele não ouviu. Florença então tentou, mas na água ela caiu. Minha pobre Florença. Assim que Florença caiu na água da fonte, desmaiou de frio. Quando despertou, estava num jardim maravilhoso, cheio de flores coloridas. Vai ver que era o paraíso. Não, príncipe, não era o paraíso. Mas era um lugar muito bonito. A menina olhou o jardim admirada. Que flores lindas! Vou colher algumas e fazer um lindo ramalhete. Cuidado com as cobras. Não existem cobras no Jardim da Fada Pluminha, príncipe. E como é que você sabe que este é o Jardim da Fada Pluminha? Porque sou eu que estou contando essa história. Agora fique quieto e pare de me interromper. A menina começou a caminhar. Chegou perto de um forno e escutou um pão falar lá de dentro. Florença, por favor, me tire daqui e me coma. Se eu ficar nesse calor mais um minuto, vou virar carvão. Claro, pão. Já vou tirá-lo. Assim que comeu o pão, a jovem ouviu uma macieira pedir sua ajuda. Por favor, colhe as minhas maçãs. A árvore está muito pesada e as frutas vão apodrecer aqui em cima sem serventia para ninguém. Pois não. Espere um pouco. E, agarrando o tronco da macieira, sacudiu-o com toda a força. Caíram muitas maçãs. Florença comeu algumas e deu outras para os bichinhos. Depois, continuou caminhando e logo chegou a uma casinha de pedra, onde uma velhinha espiava pela janela. Cuidado, Florença. Pode ser uma bruxa. Tem uma cara que não me agrada. Como é que você pode, príncipe, julgar as pessoas pela aparência sem conhecê-las? Aquela boa senhora é a Fada Pluminha. Nossa, como envelheceu! Também as fadas ficam velhas. A Fada Pluminha envelheceu tanto que nem pode mais arrumar a casa. E o que é mais grave, Não consegue nem sacudir os travesseiros. Eu não sabia que era tão importante assim sacudir os travesseiros. É muito importante, sim. Boa fada convidou Florença para ficar na casa dela, e Florença logo aceitou. A menina fazia todo o serviço, contente por ajudar a velhinha. Durante o inverno, abriu os travesseiros e os sacudiu na janela, fazendo nevar sobre o mundo. O tempo foi passando, e a velha nem precisava mais explicar o trabalho da casa para a menina, que já sabia executá-lo direitinho. Todas as noites, as duas sentavam-se perto da lareira, e a fada contava histórias incríveis a Florença. Mas um dia, quando chegou a primavera... Fada Pluminha, não pense que eu não gosto da senhora, mas não aguento mais de saudade de casa, mesmo que a minha madrasta não seja muito boa comigo. Eu entendo. Pode ir quando quiser. A propósito, olha o que eu achei no sótão. Meu fuso! Eu não disse que não dava para confiar naquela velha? Foi ela que roubou o fuso de Florença. Caso contrário, como o teria? Não é nada disso, príncipe. A velha é uma fada e tem poderes mágicos. Tenho certeza de que foi ela mesma quem ensinou ao pescador dos mares onde encontrar o fuso. A boa fada, então, acompanhou a menina até a saída de suas terras. Adeus, Florença. Vou sentir saudade. Boa sorte. A jovem se despediu e foi embora. Mas, ao atravessar os portões, sentiu a roupa ficar pesada. Seu vestido tinha virado ouro puro. Aquele era um presente da velhinha para Florença, por ter sido tão bondosa e gentil. A menina olhou para a fada com gratidão e partiu. Quando a viu aparecer na curva da estrada, o galo da madrasta começou a cantar. Bem-vinda, Florença! Você está mais bonita que uma princesa! A viúva e a filha correram para fora. E imaginem a raiva das duas ao verem Florença tão elegante. Mas onde é que você arranjou este vestido? Aposto que o roubou! Quem te deu? Vai! Pode contar tudo! Não responda, Florença. Mas Florença tinha bom coração e contou tudo o que havia acontecido. Clotilde, que além de preguiçosa, era invejosa, disse... Pois eu também vou ajudar essa tal Pluminha. E tenho certeza de que ela me dará um vestido ainda mais bonito. A menina não esperou nem um minuto. Sem se despedir de ninguém, foi correndo para a fonte e jogou o fuso na água. Mas... quando se inclinou para tentar pegá-lo... Vou fingir que caio na água... Opa! Socorro! Eu estou me afogando! Quanto barulho! Pois é, príncipe, só que você está sequinho enquanto Clotilde ficou no fundo da fonte. Quando acordou, ela estava no lindo jardim florido da fada Pluminha. Logo adiante, passou perto do forno e o pão... Por favor, Clotilde, me tire do fogo. Eu vou virar carvão. Você tá louco? Posso me queimar. E depois não aguento essa fumaceira. Mais pra frente, passou perto da macieira e... Ai, essas maçãs pesam tanto. Por favor, me sacuda e faça as frutas caírem. Você tá louca? E se uma das maçãs cair na minha cabeça? E foi embora. Pouco depois, estava na porta da casa de Pluminha e se ofereceu para morar com ela. Mas, desta vez, tudo correu bem diferente. Além de desleixada e chata, Clotilde não conseguia fazer nada direito. Cansava-se à toa, vivia fazendo beicinho e reclamando pelos cantos. Durante todo o tempo que a menina permaneceu na casa da fada, não nevou no mundo. Você não está sacudindo os travesseiros na janela para que as plumas virem flocos de neve? Você está louca? Eu não tenho tanta força assim. E depois, não gosto nem um pouco de neve. A fada não estava mais aguentando os maus modos de Clotilde, até que um dia... Ouça, Clotilde, eu gostaria... Ah, não me diga que é mais serviço, fada Pluminha. Queria apenas mandá-la de volta para sua casa. Até que enfim, não vejo a hora de ganhar o presente que mereço depois de tanta trabalheira. Mas quando a fada acompanhou-a até os portões e a menina os atravessou sem ao menos se despedir... O que é isso? Isso não é ouro? É piche! Socorro! Manha! E saiu em disparada, coberta de piche que caía por todos os lados. Toda melecada de piche. Essa foi boa. Você gostou, não é, príncipe? Mas ainda tem mais. O galo da madrasta, que estava em cima de um galho na curva do caminho, quando viu Clotilde toda lambuzada... Ah, Florença. Eu me casarei com ela. Por favor, posso pedir a mão de Florença? Está bem, príncipe. Você venceu. E eu que pensei que essa história acabaria de outra maneira. A preguiçosa Clotilde passou tamanha vergonha que aprendeu a viver bem com os outros. Algum tempo depois, o príncipe e Florença se casaram e viveram felizes para sempre. E essa bela história saiu por uma porta... e entrou pela outra. E quem souber, que conte outra.